homem fiel e temente a Deus. Por onde quer que andasse ou fosse ou viajasse, ele sempre entregava o caminho nas mãos do Senhor. E ele se lembrava aquela palavra que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele foi fazer uma viagem de avião, atravessando o Oceano Atlântico. Era uma viagem ao exterior. Como de costume, ele orou a Deus e entregou aquela viagem nas mãos do Senhor. E decolou, junto com muitos outros passageiros. Mas, quando o avião se aproximava da costa da África, começou uma turbulência tão grande. O motor incendiou-se, a turbina pegou fogo e o avião se desequilibrou. Todos os passageiros entraram em pânico. Porém, aquele homem estava muito tranquilo. Ele dizia: Deus nunca me falhou, eu preciso confiar nele. A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu vou confiar. E no meio de todo aquele pânico, com gritos desesperados dos passageiros, o avião foi perdendo altitude e ele foi se dirigindo em direção às águas. E quando tocou o oceano, o avião se espatifou. Poltronas se soltaram. Asa quebrou e foi para um lado. A cauda, enfim, a cabine, todo o avião foi se arrebentando. E muitos, quase todos os passageiros pereceram. Mas o homem desta história, estranhamente, conseguiu sobreviver. Ele se agarrou ao assento do avião e foi flutuando. E assim ficou à deriva durante dias. Ele pensava: com certeza virá o socorro. Afinal, eu entreguei esta viagem nas mãos do Senhor. Sobrevivi. Eu creio que Deus está nisso. E agarrado ao assento da poltrona do avião, ele ficava esperando o socorro e foi conduzido pelas ondas do mar até uma ilha deserta e desconhecida. Exausto, deitou-se na areia da praia e ali ficou, recuperando as forças, orando a Deus e pedindo o livramento. E ele disse: Senhor, eu entrego o meu caminho nas tuas mãos e eu quero dizer que, apesar de tudo, eu continuo confiando no Senhor. Quando as forças lhe vieram novamente, ele sentiu fome. Procurou pela ilha, mas não achava nada para comer. Mas aquele lugar era tão extraordinário que ele, andando pela ilha, descobriu uma fonte com uma cachoeira e um lago onde havia água pura e cristalina para que lhe matasse a sede. E para sua surpresa, os peixes nadavam naquela água limpa e cristalina e ele podia até pegá-los com a mão. Ele disse: que maravilha, já tenho o que comer e tenho como matar a minha sede. Obrigado, meu Deus. E ele então, a princípio, comia até peixe cru. Qual o problema? Os japoneses fazem isso também. E ele não morria de fome. Aí ele pensou: preciso construir um abrigo, mas não tenho facão, não tenho machado, não tenho nada. Lembrou-se então que as pedras afiadas podiam cortar. Procurou uma pedra então bem afiada, que pudesse ser usada como machado. Pegou um pedaço de madeira e cipó, amarrou aquela pedra, improvisou um machado e conseguiu derrubar algumas árvores e fez uma cabaninha. E ele ficou feliz. Afinal de contas, não era uma mansão, mas pelo menos ele estaria protegido da chuva e de algum animal estranho ou animal selvagem que pudesse ter na ilha. E com custo, ele conseguiu acender fogo. Agora eu vou poder fazer minha comida, comer um peixe frito ou assado, agora eu estou bem, Deus está cuidando de mim. E ele ficou feliz. E ele pensou, vou pescar mais, eu vou até a fonte buscar mais peixe, porque agora eu fiz uma fogueira. E ele estava exausto, cansado, mas caminhou até aquela cachoeira. Se esforçou e conseguiu apanhar um grande peixe. E exausto, voltou até a cabana. Mas quando ele estava chegando ali, ele olhou e viu que a cabana estava pegando fogo. Ele ficou muito triste. Ele disse, meu Deus, por quê? Eu já estou sofrendo tanto. Foi com muito sacrifício que eu consegui construir esta cabana. E agora pegou fogo. Está certo que a culpa foi minha, fui eu que acendi a fogueira. Mas, meu Deus, eu não entreguei tudo nas tuas mãos. Como que o Senhor permitiu que este mal me acontecesse? E agora eu estou exausto, eu não tenho mais forças hoje para abater árvores. Vou ter que dormir ao relento. A minha cabaninha está pegando fogo. E ele ficou triste. Abaixou-se ali, colocou a cabeça entre os joelhos e ficou chorando. Ah, meu Deus, por quê? Eu confiei tanto em ti. E olha onde eu vim parar. O avião caiu. É verdade que eu sobrevivi. É verdade que eu tenho alimento, mas olha onde eu estou. Ah, meu Deus, e o Senhor parece que se esqueceu de mim. E agora minha cabaninha pegou fogo, queimou, e a cabana foi queimando enquanto ele chorava e orava. E assim ficou naquela posição. De repente, ele sentiu alguém colocar uma mão no seu ombro. E ele olhou para trás, assustado, e era um marinheiro. E o marinheiro lhe disse, oi, tudo bem? E ele falou, como? Como que vocês estão aqui? Como me acharam? E o marinheiro respondeu, ué, nós vimos o teu sinal de fumaça. O nosso navio passava por aqui. Nós sabemos que esta é uma ilha deserta, que não mora ninguém. Mas quando vimos o sinal de fumaça, entendemos o SOS. Você sabe fazer sinal de fumaça? Nós vimos o teu SOS. Não, eu não sei fazer sinal de fumaça. A minha cabana pegou fogo. Ah, mas espera aí. Então foi Deus. Oh, glória. Deus sabe o que faz. O sinal de fumaça foi feito por Deus. E ele começou a louvar o Senhor. E erguendo as mãos para o céu, dizia, obrigado, meu Deus. Agora eu sei porque a minha cabana pegou fogo. Agora eu sei porque o Senhor fez isto. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sempre sabe o que faz. E ele louvou a Deus por aquela tão grande salvação. Então, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo esta ilustração, quantas e quantas vezes você reclama da vida e não compreende o porquê aquilo aconteceu. É um pneu furado que te atrasa no caminho e você reclama. Mas se você pudesse ver o livramento que Deus te preparou, se o teu pneu não tivesse furado, tinha um desastre ali na frente e a tua vida seria tirada. Quantas e quantas vezes contratempos te acontecem e você reclama, que droga! Mas você não vê que Deus está no controle e Ele está guardando a tua vida, te livrando de todo mal. Ao invés de reclamar porque perdeu o emprego, porque aconteceu isso ou aquilo, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele tudo fará. Deus é fiel na sua palavra. No Salmo 37, no versículo 5, você pode encontrar esta mensagem de fé. Se você confiar em Deus, somente o melhor te acontecerá. Não fique preocupado nem preocupada com nada. Jesus quer que você tenha este novo estilo de vida, o estilo de uma pessoa que confia em Deus. O próprio Senhor disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas as gentes do mundo procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E Jesus conclui dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.